Amaremos 3601. Paulo Salvador, aqui é o Gol, Golf de Formentia, informando o término do reboque, graças e um bom dia. Gente, Golf de Formentia, um bom dia. Autorizado táxi via Patinho Índia, ponto de espera chama em 1998, altímetro 1002. Autorizado, reporte táxi. Lima, Puxo, Tamaré, 3601. Olá. Polo 161, contato radar na decolagem, sua para nível 360, direto do Lima. Direto do Lima, confere? Negativo. Muito bom, obrigado. One, two, one, that's one, zero. Terra 9392, desça para 2000, autorizada a sinal e ele é de reporte autorizado. 2000, mas pode utilizar a sua linha. Uno 1161 e ao termo 1335. Pátio 3, na posição 2, Lima, solicita autorização de reboque para o pátio 1, na posição número 9. Autorizada até a entrada do pátio principal, reporta, retorno lá. Reportarei para entrar no pátio principal, tá? Salvador, bom dia, o Roldan 3601, aproximando do ponto de espera pronto. Com 3601, livre linha de colapso na 0 vento 090 grau 049. Livre, alinhada e decolada pista no 0, Dan 3601. Para 4 mil pés, ajuste 1012. Estabilizado 3932. 3932, completo final, chama a torre 1895. 3952. O vento agora é 090 graus, 049, livre pouso na pista no 0 vento, só confirmando o vento é 4 nós aqui. Fútil, livre pouso está 9392. Só confirma baixar travado? Travado. 3601, decolado aos 49, chama controle 119, decimal 8, vendo? Controle 198, obrigado, bom dia, 3601. Controle, Salvador, um bom dia, Altan 3601, decola na sua disputa. 3601, bom dia, contato radar, departamento 360, autorizado direto Leda. 360, direto Leda, Altan 3601. Thank you. 352, dobra direita, táxi via Alfa, reporta Juliette. Alfa, antes Juliette, 9392. 392, não serve, escuta. Escuta, 9392. Torre Salvador, um azul alfa, X-ray alfa, autorização de reboque da posição 3 Romeu do pátio 3 para a posição 1 do pátio principal. Autorizado até a entrada do pátio 3, atento ao tráfego, sinalizando o reboque no pátio 3, ok? Afirmativo, atento ao reboque aqui no pátio 3, coordenar para poder ingressar no pátio principal, chamarei novamente. Tá confirmando Alpha X-ray? Alpha X-ray Alpha. Ingressa no pátio principal via Juliette até o gate 1-1. Positivo, a Juliette principal 1-1. A 3-1-2. Golf X-Ray Echo. Golf X-Ray Echo, após a passagem do Evans da companhia ingressando no pátio, prossegue o reboque e a porta finalizando na posição do Evans. Desculpa, senhora, eu não copiei a mensagem. Após a passagem do Airbus da companhia, ingressando no pátio, prossegue o reboque e reporta finalizando no gate 09, ok? Ok, compreendido. Reportaremos ao final. Um 3601 no controle. Diga o 3601. 3601, chame centro Recife. 1251 e ao terno 13325. 251, bom final de semana. Pode seguir, Vanil. Oh, 9063, desça para 2.010. Autorizado a assinar o LS, reporte estabilizado. Tá, desça 2.010, reportaremos estabilizado, 9063. Alfa, autorização para ingresso no pátio principal até a posição de número 1. Autorizado, ingresso, a porta finalizando, reboque do guitarra. Estimativo, parei um pouco mais no termo do reboque. Alfa X3F na escuta? Na sua escuta, senhora. Alfa Só informação aí pra ela que essa posição é 1-0, ok? Ok, então vamos prosseguir pra 1-0 aqui então. Bem, tinha a porta finalizando. Civilizado 9063. Entendeu? 1895. E Salvador, voo 9063, final da 1-0. Baixou pra voo, 9063. Qual foi a autorização de voo? Ah, firmo, 9063, me recolho. to the bridge direita, Tartaglia, Alfa, reporta to bridge direita. Alfa, reporta to Juliette, 9063. Salvador, aqui é o Gol, Golf de Juliette, formando o teste do reboque, Tartaglia, bom dia. Gente, bom dia. Alfa Juliette 309. 063, Alfa Juliette 309. Alfa Juliette para posição 9063. Autorizado direto do na lista para 2000 pés, ajuste no 012, reporte no localizador. 2000 pés, 012, reporte no localizador na nossa empresa. Autorizado Guarulhos 360, decolada 1-0 com primeira curva à direita na saída da EL e da Mótiva. Outras 1-0 em primeira aerovia, pode Taubaté conforme nota prevista no plano de voo. Transpondo em 5462, controle 1 no 9 de sol. Autorizado para Guarulhos, nível 360, decolando 5-0, primeira curva à direita. Saída da Eule da Monte, 462, 198. Coxana 6251, posição 3. Coxana 6251, cotejamento correto, a porta pronta para o que vai questionar mesmo. Faremos, quando? 061 no portão 3, por favor, que é a Chegada bom, se deixa para 4.000 pés, ajuste no 012. 4.000 coincidente, uma chegada presente, pelo cara. Autorizado, tá 62, 5 horas, táxi, mão no 62 agora, 5 horas, galeão. Parte 1 no Índia, ponto de operação em 1995, altímetro 1002. Até o ponto de espera, 255 lá, 251, obrigado, pessoal. Bom dia, livre minha ilha, colapso 0020 graus 0029. Número 2 na aproximação, redução para 2009. Então, você poderia confirmar, cara, a, o tráfego de carro de trânsito do mesmo? Tá, o segundo federal se encontra a 20 milhas da posição do mar.